Tita, essa é sua mesa. Já vi, eu vim aqui hoje cedo. Hoje cedo? Sendo assim, você já pode começar. Claro, já posso começar. Assim, o serviço rende mais. Ô, Tita, você vai precisar de tinta? Tinta só mais tarde. Vou ficar lendo o texto primeiro. E depois? Depois que tiver lido, aí vou imaginar uns desenhos. Vai ficar lindo, pode crer. Assim espero. A antiga desenhista era uma bomba. Era até meio boba. Ela era boba, mas eu tenho experiência de vários anos.